vejo a luz do teu olhar, como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Um homem e uma mulher juntos pro que der e vier. Amei a luz, a dois, a sós. Então a gente vai sonhar e conseguir realizar um mundo de amor sem fim, porque só depende de nós. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Tanta paixão.